9522, serviço Aracanirá, devido ao Acetena, pro do Papa Serra 368, chamar controle 1209. 3743, Brasília, 12655, Alterna 1242, 1743. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação com o 04. Thank you. Control Control. Fucking spoiler.